fantástico. Hoje, no nosso 20º programa, estamos transmitindo de Roma. Pois é, hoje é o nível sabe de quem? Vou lhe dizer, nada mais, nada menos do que a mais adorável das criaturas, a doutora Mônica. Noi due perderemo una sbornia questa sera, cara mia. Ih, estamos no ar. O assunto de hoje será como recuperar o fígado depois da esbórnia que vamos fazer hoje à noite. Obrigada, Miguel, mas os nossos ouvintes podem não entender o que quer dizer esbórnia. Eu ainda não disse feliz nível, querida Mônica, e não disse bom dia, doutora Mônica. Quer dizer, então, peraí, vamos comer com calma. E você já falou, entrou já direto assim. Esbórnia, queridos ouvintes, é porre, é bebedeira em italiano. Mas tanto eu como a doutora Mônica vamos tomar no máximo uma taça de vinho hoje à noite, porque está muito frio aqui e temos que nos esquentar. Está uma temperatura baixíssima. Mas antes do meu assunto, vamos ouvir a voz doce e italianada da bela cara minha, doutora Mônica. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, Miguel. Bom dia, senhores ouvintes. Eu sou Mônica. E esse que falou agora foi meu marido meio confuso, doutor Miguel, que é biofísico e psicólogo, e me trouxe nesse lugar maravilhoso, apesar de eu ter raptado do Brasil e ter o trazido aqui para Roma, para comemorar o meu aniversário. Obrigado, doutor Miguel, pelo presente de aniversário. Aqui quem vos fala é Mônica, eu sou dentista, pratico uma odontologia natural, uma odontologia desintoxicante. E já desde os nossos primeiros encontros, venho passando uma dieta de desintoxicação branda, que já terminei, passei item por item, e já está disponível em nosso site, www.clinicaos5pilares.com.br. E dos últimos 2 ou 3 encontros para cá, eu tenho passado dicas de horta orgânica em casa, tanto pode ser feita em canteiros quanto em floreiras. Se você morar em apartamento, não desanime. Dá para fazer a sua hortinha em vasos, em floreiras. Então, continue nos ouvindo e continue aprendendo. Se você tiver mais alguma dúvida dos programas passados, pode ligar para nós, 3081-0829. Nós temos recebido muitas ligações de dúvidas sobre a horta. Então, eu disponibilizei no site um PowerPoint, um arquivo que explica detalhadamente tudo sobre a horta. É só fazer o download desse arquivo e assistindo como se fosse uma apresentação de qualquer outro arquivo. Você pode vendo passo a passo como é que você faz a sua horta em casa. Então, na continuidade, hoje eu vou falar sobre... Na semana passada, eu falei sobre planejamento da horta. Então, eu falei sobre como escolher o tamanho do local onde você vai fazer a plantação, comprimento, altura, largura. Nós estamos agora na fase de estudar a horta e contém 10 itens de estudo. Eu falei sobre planejamento e hoje vai ser um item relativamente rápido. Coisas que você tem que se familiarizar, ouvinte. São os tratos das culturas e as ferramentas que serão utilizadas. Então, você deve sair e procurar essas coisas, ou talvez você até tenha em casa, ou talvez seus vizinhos, seus amigos. Algumas coisas talvez você vá precisar adquirir antes de começar a sua horta. Então, primeiro, antes de falar sobre o que você precisa ter aí, eu vou falar alguns nomes, né, algumas formas de se expressar em termos de horta e agricultura que talvez você não esteja familiarizado. Por exemplo, irrigação. Você vai precisar fazer irrigação da sua hortinha, mas deixá-la úmida e não encharcada. Capina. Você vai precisar tirar as ervas daninhas, porque elas vão competir com o nutriente do solo. Amarril. Algumas plantas precisam de uma estaca ou de uma varinha para que elas cresçam e não tombem para o solo, como tomate, por exemplo. Raleamento. consiste em você tirar as plantas que estão em excesso, deixando o espaçamento ideal para o desenvolvimento das outras. Desbaste consiste em retirar os frutos em excesso ou as plantas em excesso, deixando um espaço ideal para o número de frutos que expressa uma produtividade, uma qualidade boa. Permite o melhor desenvolvimento da sua planta. Escarificação. Isso quer dizer afofar bem a terra, para quebrar aquela crosta dura que se forma sobre os canteiros. E isso você vai precisar de um ancinho. Desbrota. Tem finalidade eliminar alguns brotos laterais, para permitir o desenvolvimento normal da planta e não um desenvolvimento exagerado. Isso é bom para pimentão, berinjela, couve. Estaqueamento consiste em fincar uma estaca do lado da planta. Pode ser uma estaca individual ou estacas cruzadas, como feijão, ervilha torta. Amontoa. Isso é o que você vai fazer quando você joga terra sobre as plantas, para que elas se desenvolvam normalmente. Por exemplo, batata doce, cenoura, mandioquinha. Então, cada planta que você escolher tem um tipo de trato diferente. E aqui as ferramentas que você vai precisar ter, vai precisar adquirir. Uma, algumas, ou todas, se você quiser. Uma pá curva, uma enxada, um enxadão, um plantador para fazer os furos no canteiro, um ancinho para tirar os torrões, os ciscos, nivelar os canteiros, uma colher de transplante para quando você for tirar as mudinhas do vasinho pequeno e passar para sua horta definitiva, um sacho, que é utilizado para fazer sulcos e pequenos espaços entre as plantas, e um escarificador, que é utilizado para afofar a terra, e um regador. Então, hoje eu já passei bastante informação, e essas informações também vão estar no nosso site. Eu vou colocar todos os 10 itens do planejamento da horta, e vou, a cada programa, falar e explicar sobre cada um. Mas como eu sei que é muita informação, eu vou deixar tudo lá no site bem explicadinho e também no nosso blog. Para entrar no nosso blog, para comentar, para fazer algum... poder contar ou poder perguntar alguma coisa, é só entrar no nosso site e clicar na barra superior em blog. E aí você pode fazer o seu comentário ou tirar a sua dúvida. Então agora eu vou passar para o Dr. Miguel e ele vai continuar conversando com vocês e falar como nós vamos escapar de uma ressaca do fígado depois do vinho tinto que vamos tomar hoje. E lembra, ouvinte, que nós estaremos de volta no dia 22 de novembro. Então, se você quiser ligar para o 3081-0829, somente depois do dia 22 de novembro. Muito obrigada. Hoje vamos comer uma fabulosa pasta e uma taça de vinho tinto, que tem que ser vinho tinto, né? Aquelas vinho tinto da Toscana. Para comemorar o seu aniversário, cara minha. O ponto é que nós vamos estar com zero bala amanhã, porque amanhã nós vamos fazer uma longa viagem até Nápoles e Sorrento. Nós vamos fazer uma pequena excursão ali naquela região e vamos ficar andando de ônibus. Quer dizer, se a gente está meio cansadinho, vai ser pauleira. Então o fígado tem que estar funcionando. E para não estarmos de ressaca, o melhor é não tomar álcool. Mas, como isso é impossível hoje, nós vamos fazer o esforço de não ficarmos de ressaca. A ressaca aparece como sintoma do fígado, que está trabalhando lento. Muitas células do fígado foram destruídas no processo de filtrar todo esse álcool que entrou na corrente sanguínea. Como vocês sabem, se o fígado não filtrar esse sangue, o que pode acontecer é que o álcool contido no sangue pode ser bombeado até o cérebro e lá fazer um tremendo estrago, corroendo as células neurais e criando transtornos múltiplos cerebrais, que vão desde sonolência até dores de cabeça, até algo mais grave como senilidade. Mas isso só acontece com um volume considerável de álcool durante muito tempo. Você pode ter outros problemas também. Note que o fígado também trabalha com a digestão, produzindo a bile. Esta produção é constante e quando não há alimento, a ser digerido, a bile é então armazenada na vesícula para utilização posterior. Por exemplo, você come hoje somente uma saladinha, legumes no vapor, umas frutinhas e tal, né? Frutinhas mesmo, pequeno, fruta, né? Não é aquela frutinha, ai! Não, não é essa frutinha que eu tô falando. É frutinhas mesmo, tá? É, sabe que eu sou um homem sério. Sempre me falaram isso no telefone, então eu quero ficar bem claro aqui. Não é frutinha, tá? Frutinhas, tá? Então, rapidamente é feita a digestão desses itens. Mas o fígado continua mandando a bile para se fazer a digestão. Então, essa pequena quantidade é armazenada na vesícula, ela retorna, porque não tem nada para fazer de digestão no aparelho digestivo. No dia seguinte, você é convidado para comer uma feijoada, ou um churrascão, ou ainda uma pasta tropa bona, regada a vinho, que nem nós vamos hoje. Dio. O que vamos fazer, né? É o que vai acontecer com a minha digestão. Aí está a vesícula para salvar a pátria. Ela se contrai e manda toda a bile armazenada para formar um excesso que irá fazer a digestão. Porque o fígado vai continuar mandando a mesma quantidade. Então você imagina que tem gente que tira a vesícula e não vai ter mais esse armazenamento. Então ele vai ter problemas digestivos. É, então nós temos que ficar pensando nisso. Então, faz algum tempo, talvez umas 2 semanas, que eu li uma publicação que me chamou muito a atenção e quero compartilhar com os senhores ouvintes. Basicamente, nessa publicação dizia que o mais importante era a vitalidade dos órgãos para se eliminar as toxinas. Algum dia você vai falar sobre isso também, não vai não? Tá pensando? Uhum. Então, todos nós sabemos que as toxinas são as maiores causadoras de desequilíbrio do doente e que o fígado é basicamente um dos maiores filtros de toxinas do corpo. Agora imagina, o nosso fígado tem 2 funções muito distintas, uma de filtragem para não deixar a gente ser envenenado e a outra de ajudar a aumentar a nossa digestão. Então o fígado é muito importante. Nós não devemos deixar o fígado passar em branco. Agora, senhores ouvintes, imagina aqui comigo. O fígado é que filtra muitas toxinas. Portanto, para eliminá-las, este órgão deverá ter uma vitalidade. E aí, vem o dono desse fígado e faz o quê? O que ele faz? Toma todas, come mal. E pior de tudo, toma medicamentos que irão ser ativados no fígado. Ou seja, esses medicamentos de cápsulas passam pelo estômago, onde deixa o invólucro, a cápsula fica lá no estômago, vai corroer ali, entram pelo intestino, passam pela parede desse intestino, como se fossem nutrientes, né, esse medicamento, entram na corrente sanguínea e vão até o fígado, onde são ativados. Obviamente tirando a energia e a vitalidade desse fígado, para não fazerem os efeitos esperados. Meus caros ouvintes, eu estou quase ajoelhando aqui nesta capela para pedir a Deus que ilumine o nosso povo e que eles tenham a consciência de que eles devam ler a bula dos remédios. É muito importante. Sim! Tomara que Deus ouça as minhas preces e permita que o povo brasileiro passe a tomar menos remédio para poderem ficar mais saudáveis e que entendam que tudo que está conforme a natureza está correto. Veja a voz daquele coro que estava cantando. Olha que maravilha que nós sentimos. Olha que gostoso. É, isso aí está correto porque é da natureza. Agora, tudo que é artificial ou sintético e está não em conformidade com a natureza, está incorreto. Não pode, não é feito pela natureza. Ouçam, meus caros ouvintes. É, tudo que é artificial nós chamamos de xenobióticos. São elementos de origem externa. Nós classificamos esses xenobióticos como poluentes do ar, metais tóxicos, agrotóxicos, aditivos alimentares, migrantes de embalagens, plásticos, medicamentos, produtos químicos usados em casa e campos eletromagnéticos. Esses xenobióticos de origem interna são produtos da disbiose. Esse que eu disse agora são xenobióticos de origem externa, ou seja, nós conseguimos entrar em contato com eles através do meio externo. E tem os que nós produzimos, que são produtos da nossa própria metabolização. São metabólitos bacterianos, são medicamentos biotransformados no intestino, são ácidos biliares secundários, são os pensamentos que representam uma forma de agressão tóxica ao organismo. Algumas pessoas se mantêm constantemente intoxicadas pelas suas ideias negativas, que geram hormônios e neurotransmissores, radicais livres e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio, produtos da inflamação, especialmente as crônicas. Olha como é importante a gente não deixar uma doença, uma inflamação no joelho, uma inflamação na bacia, no tornozelo, para a vida toda tomando anti-inflamatório. Se você tiver uma inflamação e tomar anti-inflamatório o resto da vida, você está colocando xenobiótico, produzindo xenobiótico e tomando xenobiótico, que são os medicamentos. Lembra, xenobióticos são substâncias que não são estrangeiras. Xeno é estrangeiro, biótico, vida, forma de vida. É qualquer substância química ou molécula estranha ao sistema biológico, original externa ou internamente. É sinônimo de toxina, porém, essa tem um conceito mais amplo. Doutora Mônica, nós somos xenobióticos aqui em Roma, certo? Ou seja, nós estamos estrangeiros aqui em Roma, né? Nós somos brasileiros estando aqui em Roma, mas não somos tóxicos. Mas não somos toxinas, não somos xenobióticos. Eu não pretendo estragar Roma, se pretende. Eu também não, porque Roma é tão bela, Roma, nossa. E quem tem boca vai a Roma. Você vê que eu falei tanto, aliás, eu falei cerca de 24 mil palavras durante esses 20 programas que nós tivemos, então eu realmente fui parar em Roma, né? Então, agora, o que a doutora Mônica acabou de falar para vocês é que o planeta Terra está agonizando com tanto veneno que estamos dando à Terra, né? Então, realmente nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos detoxificar. Você fala mesmo? Detoxificar. E nós temos que detoxificar a Terra também. Se vocês quiserem ouvir novamente os nossos programas, é só acessar o nosso site www.clinicaos5pilares, tudo uma palavra só, os5, tudo escrito, não é numeral, .com.br, e clicar no ícone A Era da Luz, arquivo de voz. E ali vocês vão ter todos os nossos programas para poder ouvir de novo essa voz fabulosa que é da doutora Mônica. E vocês podem escolher qualquer programa que vocês queiram ouvir. Ou então, depois do dia 22, como a doutora Mônica já falou, podem ligar para nós, 3081-0829. 3081-0829. Só vai ter a secretária eletrônica se você ligar agora. Eu só queria dizer que o nosso fígado bem cuidado, não tomando remédio para colesterol, pois existe outra maneira de abaixar esse colesterol, não tomando outros medicamentos que são ativados pelo fígado, e por favor, peça para o seu médico não ser tão folgado e de trocar assim o remédio que faz mal para o seu fígado, se você leu na bula. Não maltratando o seu fígado com bebidas alcoólicas desnecessárias, nós poderemos viver no paraíso sem sofrimento. Bom, eu acho que já estou chegando lá. Falta 4 minutos aí, tá, talvez, né? Estamos aqui ouvindo a nossa música fantástica, né? E vou falar agora que a doutora Mônica está fazendo Níver hoje, né? Então, feliz Níver, cara minha, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar o feliz aniversário, não temos um feliz aniversário aqui, consigo achar. Talvez. É. Isso aí. Não é feliz aniversário isso? É. Parece, isso aí parece o que estão cantando aqui atrás. Então, feliz aniversário italiano. Italiano, né? Com muita orquestra e muita voz aí. Então, obrigado, meus queridos ouvintes. Bom fim de semana. Passem bem, porque está um frio de lascar aqui. Mas só à noite, e por isso vou tomar o meu vinhozinho aqui, né? Porque à noite faz frio. De dia até que tá bom, né? Tá gostoso. A gente tá andando pra caramba aqui. Ah, Evandro, dá tempo pra que horas são? Dá tempo que horas são? Ah, então dá tempo pra que horas são. Mas só porque estamos em Roma? Mas que horas são que você quer falar? Ah, dá tempo, Evandro? Ah, então é só queria dizer que em Roma são 13h56. E que o nosso telefone para contato é 3081-0829. Essa é a oração de Roma, né? Mas só depois do dia 22 de novembro. Bye bye para vocês. Então é isso, senhores ouvintes. Então esse programa nós dedicamos para falar do fígado com muito bom humor, só para que fique gravado para vocês a importância dele como um órgão-chave na saúde e na vitalidade, que funciona como um grande filtro na absorção da carga tóxica do organismo. E esse Miguel inventa cada uma. E eu vou ficar mais uma semana aqui com ele. Um beijão, senhores ouvintes, e até semana que vem. Obrigada. Um beijão, Papa Bento XVI, e um beijão, Evaldo, aí, da mesa de som. E beijão para todos os ouvintes também. Até logo. Apresentação, Mônica e Miguel Ferrari.